Sentido leste, é isso aí. Sentido calmonciano, jardim romano, é nós, mano. Pancada a vida do terra, caralho. Último gole de água, faz. Pode faz. Representando o estilo, é nós, mano. Arquivel, extremo leste. Amém. É o que tem pra hoje, ignoto. Sem problema nenhum, manos, aí. Envolvido nessa parada de fazer rap, é romano. Se atravessar com nós mesmo, representando. Se liga só. Jardim Fiorello, Jardim Marcos, Jardim de Santa Teresinha, Leste Maurício, Jesse, chega pra cá, Leste Mugoli, Jesse, mano, tá certo. Mais uma produção, sujeira brasileira. Leste. Quer encontrar nós, é só colar na rua 7 de madrugada.